Graça e paz, irmãos e irmãs, é com gratidão ao Senhor que nós vamos compartilhar mais um capítulo da Palavra do Senhor, capítulo de número 21 do Evangelho de Mateus. Você deve ter estranhado alguns dias sem remeter a mensagem devocional, mas eu contraí uma leve infecção e isso retardou um pouco o envio, mas graças a Deus tudo em ordem e agora vamos continuar compartilhando. Capítulo 21, ele é muito rico e já aponta para o momento final do ministério de Jesus como filho de Deus entre os homens, como plenamente Deus e plenamente homem. Diz assim o texto: Ao se aproximarem de Jerusalém, chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras. Então Jesus enviou dois discípulos, recomendou-lhes: Ide ao povoado que está diante de vós, e logo encontrareis uma jumenta amarrada com seu burrico ao lado. Desamarrai-os e trazei-os para mim. Aqui, queridos, a jumenta, o burrico, eram símbolos. Antes de ser animais para a carga, eles eram símbolos, de humildade, de paz, da majestade de Davi. Então, quando Jesus pede para entrar em cima de um jumentinho, ele está cumprindo mais uma vez a palavra do Senhor, a profecia de que ele então é da linhagem dos homens segundo o coração de Deus, sendo que ele é a plena revelação de Deus. Mas os judeus entendiam, e quando viram isso, e depois de acompanhar todo o seu ministério, eles vão ficar eufóricos e vão clamar ao Senhor. Vamos ver? Se alguém vos questionar algo, deveis dizer que o Senhor necessita deles e sem demora os devolverá. No entanto, isso ocorrerá para que se cumprisse o que fora dito por meio do profeta: Dizei à filha de Sião, eis que o teu rei é chegado a ti, humilde, perdão, e montado num burrico, um potro, cria de jumenta. Então os discípulos foram e fizeram o que Jesus lhes havia mandado. Trouxeram-lhe a jumenta com o jumentinho, o selaram com as mantas para cavalgar, e sobre as mantas Jesus montou. Então uma grande multidão estendia suas capas pelo caminho, e muitos outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pela estrada, e as multidões, tanto as que iam adiante dele quanto as que o seguiam, proclamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Aqui há um outro destaque, porque Hosana significa, para você saber, salva-nos, Senhor. Salva, Senhor, pela tua misericórdia, salva-nos. Então havia claramente uma expectativa. Eu não tenho dúvida que há pessoas que estavam esperando um milagre individual, mas a maioria dos judeus estavam esperando a libertação do povo de Israel do jugo romano, do Império Romano. E isso criou uma grande expectativa. O Messias, era chamado filho de Davi. Ou seja, ele viria, da casa de Davi e viria para realizar a obra de libertação e para colocar Israel de volta na sua condição de soberania, uma coisa que eles almejaram durante muito tempo, e só após a Segunda Guerra Mundial, no século XX, é que eles voltaram a conseguir. Mesmo assim, são alvo de ataques em todo tempo estão cercados e procurando se livrar desse ódio que as pessoas têm pelo povo de Deus. Assim que Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou alvoroçada e comentavam: quem é esse? Então as multidões exclamavam: esse é o profeta Jesus, vindo de Nazaré, da Galiléia. Nem todos tinham a clareza que ele tinha nascido em Belém, irmãos. Muitos achavam que ele tinha nascido mais ao norte. Por isso havia rejeição por parte de alguns também. A partir do versículo 12, tendo Jesus entrado no pátio do templo, expulsou todos que ali estavam comprando e vendendo. Também tombou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos comerciantes de pombas e repreendeu-os. Está escrito: a minha casa será chamada casa de oração. Vós, ao contrário, estáis fazendo dela um covil de salteadores. Então levaram Jesus no templo, cegos e aleijados, e ele os curou. Entretanto, quando os chefes dos sacerdotes e os escribas viram as maravilhas realizadas por Jesus e as crianças exclamando no templo: Hosana ao filho de Davi, revoltaram-se e indagaram dele: não ouve o que essas crianças estão proclamando? Ao que Jesus lhes respondeu: sim, e vós nunca lestes dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, suscitaste louvor. E deixando-os, saiu da cidade em direção a Betânia, onde passou a noite. E quando ele vai para Betânia, ele vai para a casa de Lázaro, de Betânia, Maria de Betânia e Marta. Aqui há uma condenação clara de Jesus para com aquilo que os comerciantes estavam fazendo, ou seja, a venda dos animais e outras coisas mais acabavam se tornando uma extorsão, e por causa dessa extorsão, Jesus condena, dizendo que a casa do Senhor é casa de oração. Então, os líderes e os sacerdotes e doutores que viram os milagres de Cristo e temeram por suas vidas e negócios, tentaram enredar o Senhor num sofisma e alegar que um mestre tão zeloso como Jesus não deveria deixar que as crianças o adorassem como se fosse Deus. Entretanto, Jesus citou novamente as Escrituras e revelou que mais uma profecia acerca dele se cumpriria naquele momento. Jesus foi então para a casa dos seus queridos, amigos, Lázaro e suas irmãs Marta e Maria, que ficava em Betânia, uma aldeia no declive oriental do Monte das Oliveiras, uns 2 quilômetros ao leste de Jerusalém. O outro trecho, que começa no versículo 18, fala da figueira que não deu fruto. Ao amanhecer, quando retornava para a cidade, Jesus teve fome. Avistando uma figueira à beira da estrada, aproximou-se dela, porém nada encontrou, a não ser folhas. Então decretou-lhe: nunca mais se produza fruto em ti. E no mesmo instante a figueira ficou completamente seca. E quando viram o que ocorrera, muitos se admiraram, os discípulos, e exclamaram: como foi possível essa figueira secar tão depressa? Então Jesus explicou: com certeza vos asseguro que se tiverdes fé e não duvidardes, podereis fazer não apenas o que foi feito à figueira, mas da mesma forma ordenastes a esse monte: ergue-te daqui, lança-te no mar, e assim acontecerá. E tudo o que pedirdes em oração, se creres, receberei. No final do texto, 21 e 22, irmãos, é claro que Jesus está estimulando a fé, porque ele diz claramente que se nós tivermos a fé que ele exercitou naquele momento, colocou em ação naquele momento, nós podemos fazer isso também, operar coisas maravilhosas. E se orarmos, pedirmos em oração e crermos, nós receberemos. Mas na primeira parte do versículo 18 a 20, com relação à figueira que não deu fruto, é muito importante você entender que a Bíblia vai nos dizer que nós seremos conhecidos é pelo fruto. O primeiro e mais importante fruto é se parecer com Jesus de Nazaré. Esse é o fruto que agrada o coração de Deus, ou seja, caminhar na direção de ser a imagem e semelhança dele, ser um discípulo dele e depois realizar a obra do reino. Em segundo lugar, também temos o fruto do Espírito, o amor, a bondade, a benignidade e tudo mais. Então, é importante que nós saibamos que é pelos frutos que nós somos conhecidos, e não só pelas palavras, mas pelos frutos. Pelos frutos os conhecereis. E quando você está observando uma determinada situação, você não tem, como dizem os psicólogos, e é óbvio isso, ninguém tem acesso à interioridade do ser humano, ninguém tem acesso ao espírito humano, senão o Espírito Santo de Deus. Então, a que você tem acesso? Você tem acesso ao comportamento. E pelo comportamento que é externalizado, você pode, então, ir verificando quais são as questões que aquela pessoa traz consigo, sua história, suas alegrias, seus dramas e tudo mais. De qualquer maneira, eu repito, pelos frutos seremos conhecidos. Que o Senhor nos dê grande unção, autoridade, fé, não só para fazer feitos e sinais, como foi dito no 21 e 22, mas para ganhar a imagem e semelhança dele. Creia nisso. Você pode se parecer mais com ele. Você pode sentir como ele, pensar como ele, falar como ele, agir como ele, cada dia mais. É claro que isso é um processo. É o processo da santificação. Mas é possível. Em segundo lugar, os frutos que são oriundos do próprio Espírito, que são uma série de qualidades que, na verdade, estão presentes em Deus, atributos de Deus. E terceiro, não podemos esquecer dos dons, que também nos possibilitam, gerar frutos. Por exemplo, o dom de evangelista facilita para aquela vida ser alguém que trabalha na área missionária. E o mestre facilita para que ele trabalhe na área do ensino e assim por diante. No próximo trecho, 23 a 25, a 27, perdão, os líderes religiosos duvidam de Jesus. Tendo Jesus chegado ao templo enquanto ensinava, acercaram-se dele os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo e o questionaram: com que autoridade fazes essas coisas aqui? E quem te deu essa autorização? Jesus, porém, replicou-lhes: eu igualmente vos lançarei uma questão. Se me responderes, também eu vos direi com que autoridade faço o que faço. De onde era o batismo de João? Divino ou humano? E eles discutiam entre si, avaliando: se respondermos divino, ele nos indagará: sendo assim, por que não acreditastes nele? Porém, se alegarmos humano, tememos o povo, pois todos consideram João como um profeta. Então Jesus colocou para eles queriam armar uma cilada para Jesus, mas Jesus, com todo o espírito de sabedoria, devolveu com outra pergunta e fez com que eles caíssem na própria cilada. Assim também é na batalha espiritual. Cada vez que o inimigo das nossas vidas tentar lançar uma armadilha contra nós, é ele quem vai cair na cilada que ele mesmo abriu, se você mantiver o espírito de sabedoria de Deus, pedir ao Senhor espírito de conhecimento, espírito de sabedoria. A parábola do pai e dois filhos. Agora, qual a nossa opinião? Um homem tinha dois filhos. Aproximando-se o primeiro, pediu: filho, vai trabalhar hoje na vinha. Mas esse filho lhe disse: não quero ir. Todavia, mais tarde, arrependido, foi. Então chegou o pai até o segundo filho e fez o mesmo pedido. Então esse lhe respondeu: sim, senhor, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Ao que responderam: o primeiro. Então Jesus lhes revelou: com toda certeza vos afirmo que os publicanos e as prostitutas estão ingressando antes de vós no reino de Deus. Porquanto João veio para vos mostrar o caminho da justiça, mas vós não acreditastes nele. Em compensação, os cobradores de impostos e as meretrizes creram. Vós, entretanto, mesmo depois de presenciardes a tudo isso, não vos arrependestes para acreditares neles. Irmãos, prestem atenção. Nem tudo que reluz é ouro. As aparências enganam. E muitas vezes esse confronto que Jesus estava tendo com os principais líderes dos sacerdotes vai desmascarando de modo contundente, na verdade, quem eles eram. Ou seja, eles não tinham nascido de novo. Nem amavam João Batista e nem conseguiram enxergar que o Filho de Deus estava com eles, na frente deles. Interessante observar. O primeiro filho diz que não ia e foi. O segundo diz que ia, mas não foi. Então, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, no paraíso. Nem todo aquele que diz: ah, eu vou, eu pertenço à igreja, ah, eu creio. Nem todo aquele que diz vai entrar, porque pelos frutos é que nós somos conhecidos. e outros que aparentemente Jesus não está de modo algum estimulando a vida de prostituição ou a postura exagerada dos publicanos na cobrança dos impostos, de modo algum. Ele só está mostrando uma verdade, que esses pecadores, quando confrontados com Deus, muitos deles se arrependeram e vão entrar no reino antes do que muitos religiosos. Então nós temos que ter muita atenção para que o nosso fruto demonstre a nossa declaração de fé, a nossa profissão de fé. Continuando o embate do versículo 33 em diante, mas atentai a essa parábola. Havia um certo proprietário de terras que plantou um campo de videiras, ergueu uma cerca ao redor delas, construiu um tanque para prensar as uvas e edificou uma torre. Finalmente, arrendou essa vinha para alguns vinicultores e foi viajar. Chegando à época da safra, enviou seus servos até aqueles lavradores para receber os seus dividendos. Porém, os lavradores atacaram seus servos, a um espancaram, a outro mataram e apedrejaram o terceiro. Então lhes mandou outros servos, em maior número do que na primeira vez, mas os lavradores os trataram da mesma maneira. Por fim, decidiu enviar-lhes seu próprio filho, considerando: eles respeitarão o meu filho. Contudo, assim que os lavradores viram o filho, tramaram entre si: este é o herdeiro. Então vamos, nos unamos para matá-lo e apoderemo-nos da sua herança. E assim eles o agarraram, jogaram-no para fora da plantação da videira, de videiras, e o assassinaram. Sendo assim, quando vier o dono da vinha, o que fará com aqueles lavradores? Diante disso responderam: ele destruirá esses perversos de forma terrível e arrendará seu campo de videiras para outros cultivadores, que lhe enviem a sua parte no devido tempo das colheitas. Então Jesus lhes inquiriu: nunca lestes isso nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. E isso procede do Senhor. Sede, portanto, maravilhoso para nós. Sendo, portanto, maravilhoso para nós. Por isso eu vos declaro que o reino de Deus será retirado de vós, para ser entregue a um povo que produza frutos dignos do reino. Olha aqui, outra vez, Jesus sendo duro com os líderes da casa de Israel, não com os cegos que ele curou, com os aleijados que ele curou, mas ele está sendo duro com os líderes, dizendo: por isso eu vos declaro que o reino de Deus será retirado de vós, para ser entregue a um povo que produza frutos dignos do reino. E o que diz respeito à volta do proprietário, nos aponta para a volta do Senhor, o momento do juízo final, e todos aqueles que não ouviram a voz dos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, todos aqueles que não ouviram Noé, lá na ocasião do dilúvio, todos aqueles que não ouviram Moisés, todos aqueles que não ouviram Josué, e assim por diante. Eles serão, eles são comparados aqui como aqueles que maltrataram os enviados do dono, os servos do dono. E os servos do dono, em primeiro lugar, estão lá no livro do Gênesis. depois no livro do Êxodo. Depois de passado esse período, estão lá no livro de Juízes, até que chega o período da monarquia e temos o rei Davi, e nem todos o ouviram também. E, finalmente, os profetas. Quantos profetas que se levantaram para dizer ao povo de Israel: convertam-se, voltem para a aliança. Essa é a grande mensagem dos profetas. Nós temos uma aliança, Deus e Israel, Israel e o Senhor. Então, vamos nos render ao Senhor. E muitas vezes eles não ouviram o conselho e acabaram maltratando os profetas, até matando os profetas. Até que no final dessa história, nós temos o envio do Filho. O Filho é Jesus. Jesus foi mandado, mas eles também, assim como fizeram com os patriarcas, com Moisés, com os juízes, com o rei Davi, com os profetas e outros irmãos, estou lembrando alguns, assim também fizeram com Jesus e tramaram a sua morte. Por isso Jesus disse: eu declaro que o reino de Deus será retirado de vós para ser entregue a um povo que produza frutos dignos do reino. Nesse caso, o texto aponta para a volta de Jesus, o juízo final, e a entrega para outro povo é para os gentios, ou seja, aqueles que não são de origem judaica. E os gentios, de fato, levaram a fé adiante até o dia de hoje. E os judeus, de modo geral, não o acolheram. Claro que há exceções, mas um dia chegará, porque está escrito isso. E como está escrito, eu tenho a convicção, e você deve ter convicção, que na casa de Israel muitos se converterão, se arrependerão, perceberão que eles não tinham enxergado claramente que Jesus é o Messias, e se converterão, e então farão parte desse único povo que, evidentemente, se chamará o povo de Israel, porque a aliança foi feita primeiramente com eles, mas esse povo de Israel terá em si enxertado um ramo que são os gentios, melhor dizendo. São os gentios que se converteram ao longo desses 2000 anos, até o dia da volta do Senhor Jesus, mas se converteram mesmo, se arrependeram, se converteram, aceitaram Jesus como Senhor, ou seja, Ele que manda, eu só obedeço, como Salvador do seu pecado, então eu não preciso mais ficar fazendo sacrifício, porque ele já fez, e eu demonstro fruto de arrependimento, mudando a minha mente, transformando a minha mente, para que eu possa experimentar qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Todo aquele, finalizando, que cair sobre esta pedra se arrebentará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Depois que os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus, que Jesus lhes havia contado, compreenderam que era sobre eles próprios que Jesus estava falando, e por causa disso procuravam um motivo para prendê-lo, mas tinham receio das multidões, porquanto elas o consideravam um profeta. De todo modo, ficar claro aqui na questão da pedra, que a pedra fundamental é Jesus. Esse é o nosso alicerce seguro, nele que nós devemos edificar a nossa vida. Nós somos pedras vivas. Você vai encontrar isso lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Então, Jesus é a pedra de fundação dessa obra, a pedra de esquina, como era chamada, ou, se você preferir, de modo mais contemporâneo, a pedra fundamental desse edifício, e todos os que creem e o aceitam são pedras vivas. E quem permanecer nessa rocha é abençoado e será salvo eternamente. Mas quem rejeitar essa obra de Jesus será reduzido a pó. Meu irmão, arrependa-se hoje, não rejeite mais, porque chegará o dia e você vai dizer: ah, então era isso, eu não tinha entendido direito, irmãos. Isso tem sido pregado por toda parte. Nós estamos às vésperas da volta de Jesus, é tempo de uma grande conversão, de um grande arrependimento, porque senão nós seremos esmagados por essa pedra e nos transformaremos no quê? Em pó. Do pó viemos, ao pó voltaremos. Mas se você está em Cristo, você não vai voltar a ser pó. Não vai voltar a essa condição. Você vai morar com ele eternamente e vai viver uma vida plena e abundante hoje e para sempre. Eu concluo com uma palavra do meu comentário: Jesus triunfou sobre a morte. Figueira sem fruto seca imediatamente. Essa é a minha proposição. Figueira sem fruto seca imediatamente. Próximo ao momento em que Jesus foi crucificado, ele preparou-se para uma entrada triunfante em Jerusalém, para cumprir a profecia de Zacarias e dar continuidade ao testemunho que ele era o Messias, que ele é o Messias. Entrou montado num jumentinho, em sinal de um reinado absolutamente humilde e serviçal, carregador de cargas, assim como nos disse Zacarias. No chamado Domingo de Ramos, porque a multidão estendeu as vestes sobre o ungido, passar e colocavam ramos das árvores em reconhecimento de sua realeza e clamavam: salve-nos agora, salve-nos agora, salve-nos agora. Eles clamavam, né? Hoxaná, Hoxaná, salva-nos agora, liberta-nos agora, pela tua misericórdia. Esse é o sentido do Domingo de Ramos, a expectativa de que com a chegada de Jesus ele fosse o Messias e os libertasse, em todos os sentidos, só que eles incluíam o sentido da libertação política do Império Romano. E o reino do Senhor não é desse mundo. Nós não somos desse mundo. Nós estamos nesse mundo representando o nosso reino, como embaixadores, para dar testemunho que o nosso reino é inigualável, é incomparável. É o reino de paz, alegria, felicidade, conhecimento, sabedoria, amor e realização. Quando Jesus entrou na cidade, o primeiro ato do Mestre foi purificar o templo para que fosse somente casa de oração e não balcão de negócios. Parece até que nós estamos lendo um texto que foi escrito nos nossos dias, não é, meu irmão? A casa do Senhor não pode se transformar num balcão de negócios. A casa do Senhor é casa para oração. Jesus continuou curando enfermos, mas os escribas e sacerdotes ficaram indignados com ele, porque além do confronto a respeito do templo, as crianças o chamavam de filho de Davi. Jesus respondeu como o salmista Davi, que dizia: "O Senhor recebe o louvor perfeito da criança." Assim dizendo que era o rei de Salém, como Melquisedeque, digno do louvor dos pequeninos. No momento em que Jesus estava com fome, vendo uma figueira sem fruto, declarou que ela nunca mais daria fruto, e a figueira secou no mesmo instante. Simboliza o quê, queridos, isso? Os discípulos ficaram admirados com o feito e com esse sinal de Jesus. E Jesus os ensinou que, da mesma forma que a figueira secou, a espiritualidade do templo estava infrutífera e seca. Por isso, o castigo do Senhor sobre Israel é fazer com que, a partir dele mesmo, Jesus, o Senhor, o Messias, o povo de Israel, o povo de Deus, se torne uma figueira frutífera e testemunha de que Jesus é o Messias. E eu me alegro porque muitos já se entregaram, muitos já aceitaram, muitos já creem que Jesus Cristo é o Messias, é o Senhor. Jesus ensinou também que se tivessem fé, poderiam realizar feitos extraordinários, como ele, quando declarou que a figueira não daria fruto e ela secou. Os sacerdotes perguntavam para o Senhor: com que autoridade ele faz essas coisas? E ele respondeu com outra pergunta, dizendo: se eles o respondessem, Jesus também responderia, como lemos no texto. Nesse momento, perguntou Jesus: de onde era o batismo de João Batista? Do céu ou dos homens? Divino ou humano? Os sacerdotes ficaram sem saída, irmãos e irmãs, porque se respondesse que era do céu, também deviam crer na afirmação de João Batista que Jesus era o Messias, era o Cordeiro de Deus. Se eles afirmassem que João Batista era do céu e que o batismo dele era do céu, então eles teriam que assumir o que João Batista disse acerca de Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por outro lado, se respondessem que o batismo de João não era dos céus, eles seriam considerados inimigos do povo, que reconhecia em João Batista um profeta. Contudo, não puderam responder. Então, Jesus disse que também não responderia. Depois o mestre contou a parábola dos dois filhos, onde disse a seu pai que ia trabalhar na vinha. Um disse que ia trabalhar na vinha e não foi. Por outro lado, o outro filho, que num primeiro momento disse que não iria, arrependeu-se e foi trabalhar. Nisso o Senhor afirma que os publicanos e as prostitutas entrarão no reino porque ouviram a mensagem de João Batista e creram. Os religiosos, porém, tendo ouvido o que João disse, não se arrependeram e não creram. Aliás, os religiosos não se sensibilizaram com a conversão das meretrizes. Na parábola dos lavradores maus, Jesus confirma que veio para os seus, o povo de Israel, mas os seus não o receberam. Agora que nós, gentios, não nos vangloriemos disso não. Porque se por um lado ele veio para os seus, povo de Israel, é óbvio que Jesus veio para salvar toda a humanidade. E isso nos inclui também. Ele veio para toda a humanidade, mas não é toda a humanidade que o aceita e o recebe. Dentro do contexto específico, tratava o povo de Israel, mas a amplitude do texto alcança a humanidade. Aliás, o rejeitaram, como hoje rejeitam, como já haviam rejeitado aos profetas que vieram antes do Senhor. Mas Jesus, que é a pedra da fundação do reino pleno entre nós, morre, morreu pelos pecados de todos. Um morreu por todos, logo todos foram mortos no que tange ao pecado. Morremos com Cristo para o pecado, para a natureza do pecado. E na sua ressurreição surge um novo povo, que é formado por todo aquele que nele crê e aceita o seu senhorio. Com tudo isso, Jesus se torna definitivamente um inimigo das autoridades religiosas que articularam sua prisão e morte. E ainda hoje, irmãos, todo aquele que prega o Evangelho biblicamente e só biblicamente é odiado até pelos religiosos. É odiado por Satanás, é odiado pelo mundo e é odiado por pessoas que às vezes estão dentro da sua própria denominação. Porque quem não nasceu de novo não suporta, não aguenta ver a mensagem do Senhor. As trevas em que eles vivem não suportam a luminosidade do Senhor Jesus. Então, até hoje, isso continua acontecendo. Que o Senhor abençoe poderosamente a vida de cada irmão e cada irmã com essa devocional. Espero que edifique, creio que vai edificar a sua vida. Vamos orar encerrando? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão eterna e a consolação, a inspiração, o poder que procede do Espírito seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, e assim permaneça hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Amém.